ouvintes. Esse programa marca a estreia do Saldanha na edição. Mas não se preocupa, estarei com você nessa incrível jornada. Pega aqui na minha mão. LOL. Só uma coisa antes de começar o próximo. Por que todo bloco meu eu começo falando de uma coisa e degringola pra putaria, piroca? Mas todo bloco de todo mundo acontece isso, cara. Você só tá reparando os seus. É o nosso jeitinho, né, cara? Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou o Rafael Salimena e estou aqui com o Diogo Brito e Rafael Saldanha e esse é o Mimimi do Mimimi. Alô, mamãe! Senhoras e senhores, eu tenho que fazer uma confissão. Tentei ficar longe, xinguei muita gente por causa disso, já fiz piada, fiz tira, tudo zombando aquele pessoal que mexe com os joguinhos do Facebook, né? E principalmente do tal do Candy Crush Saga. Aí eu tenho uma tirinha no UOL Tecnologia, né, que obviamente é só sobre tecnologia, e eu já tô começando a ficar sem assunto, né? Aí falei, pô, vou tentar entrar nessa parada, já que todo mundo joga essa porra desse jogo, né? Pra de repente fazer uma piada sobre isso. Aí, cara, entrei no jogo pra ver qual é. Se explicar o que aconteceu... Peraí, Salimena, você é o rei de falar, mas que conversinha, hein? E agora, entrei pra fazer uma pesquisa de trabalho. Não, eu juro que é isso, cara. Salimena é o hipster ao contrário. Salimena faz tudo after it was cool. Ele espera chegar a modinha, aí quando todo mundo já tá falando mal, ele vai lá e... Ai, ai, entrei agora nesse negócio. Pior que é mesmo, cara, geralmente isso rola comigo pra caralho. Você descobriu o Candy Crush na semana que eu tomei coragem e apaguei ele do celular. Falei, não quer saber mais dessa merda. Aí você descobre o jogo. Mas, pô, deixa eu me explicar aqui. Eu não tô falando que o jogo é ruim agora, não. Eu realmente fui procurar ele por causa de pesquisa. Mas aí, pô, curti pra caralho. Achei o jogo sensacional, sabe? Quem te viu... Quem te vê. Deixa chegar na fase 65. Eu botei até hoje no Facebook um post lá e a galera ficou conversando comigo. Falei, cara, você só reconhece os seus amigos de verdade quando você manda solicitação pra receber ticket pra passar de episódio. E os caras te atendem, cara. Salimena porque... pode fazer aquela camisa pra ele, né? É. Diz que não curte Facebook. Mede amizade pelo... Mede amizade pelos amigos que enviam ajuda pro Candy Crush. Por algum motivo estamos ouvindo apenas a música de fundo. Vamos aproveitar. Ô cara, mas voltou. Quem que é o tipo de filho da puta LOL. Que entra no Candy Crush, vê que o cara tá precisando de ajuda pra passar do negócio, precisa do ticket e o cara não dá, porra? Ai, ai, sou eu? Tomando cu. Tem gente que eu falo assim. Gastaram a música toda durante o silêncio, agora ficaram sem. Bem feito. Você tá precisando ficar um pouco mais tempo longe desse celular, longe desse negócio. Não vou te dar. Fica aí mais 2 horas longe. O Saldanha tem que ser o Deus que vai decidir o que eu vou ou não vou fazer, porra. Me deixa jogar a bola do jogo. Não sou eu que quis isso, não. Você que delegou esse papel a mim quando você pediu o ticket. Aí eu falei, ah, não. Foi muito engraçado que uma galera que tava respondendo o meu post lá, né? Mandar um abraço, o Matheus Novaes, o Bruno Maron. Eles falando, pô, eu tive que parar de jogar porque ninguém me deu a porra do ticket, cara. Olha isso. Bem feito. Não, isso é muito Forever Alone, cara. É, não, é mesmo, né, cara? Eu pedi pra 20 e poucas pessoas e durante muito tempo só tinha uma pessoa que tinha me dado o ticket, que era minha namorada. Mesmo assim, não foi ela que deu. Eu que loguei caralho, no computador. Caralho, que patético, cara. Esse é o fim. Olha a musiquinha aí de novo. Gosto de aproveitar esses momentos para pensar nas coisas que levamos nessa vida. Tipo pica. Cara, mas o que eu acho mais estranho do Candy Crush é que o Candy Crush é igual droga mesmo, cara. Eu sou drogado. Se você quiser levar numa boa, estou usando socialmente só, tudo bem. Mas, cara, tem uns negócios, tem um daqueles bônus que você pode comprar que é R$90, cara. Não, gastar dinheiro com aquilo é maluquice. Você acha que não tem gente que no desespero não compra? Lógico. É igual um viciado em crack, cara. Eu sou drogado. Ah, não. Chega. Basta. Vou cortar pra quando voltar a conversa. De nada. Vocês conhecem o jogo que gerou o Candy Crush? Qual que é? O Bejeweled? Isso. O Bejeweled era fora. Cara, esse Bejeweled era o jogo. Cara, tem muito jogo parecido com esse, né, cara? Agora, o Bejeweled, por exemplo, quando ele saiu, eu tive que comprar ele. Não tinha cópia freeware dele. Foi o meu grande companheiro na Austrália. Eu jogava muito Bejeweled na época que eu trabalhava na secretaria da faculdade. Eu ficava o dia inteiro, a noite inteira de bobeira, eu ficava jogando aquilo direto. É uma coisa estranha, a vida. Quando tem música, quero que pare. Quando para, quero que volte. Que mundo complexo, amigos. Eu nunca tive um smartphone, né? Então eu não sou muito integrado nesse tipo de jogo. Mas aí até no meu aqui, que é aquele Nokia mais velho, tem um que chama Block, que não é exatamente igual, mas é aquela mesma ideia, né? Você tem que fazer os bloquinhos sumirem e tal. Esse tipo de jogo é tudo filhote do Tetris, né, cara? E todos eles são viciantes. Sim, sim. Mas eu jogo agora, tem um que chama Tetris Blitz, que você tem que ficar fazendo, tipo, você tem 2 minutos... pra fazer o maior número de linhas, coisa e tal, é bem maneiro. Tem também aquele jogo do Tetris, do Galvão Bueno, é Tetris. Caralho, que isso, cara? Desculpa. Puta aí. Que pariu, não, fechou o bloco. Meu Deus! Eu não sei o que aconteceu. É Tetris! É Tetris! LOL. Aí eu falei do Galvão, hein? Tô conseguindo matar o Galvão. Eu acho que o grande problema desse tipo de jogo é justamente essa parte do ticket, de você ter que conversar com seus amiguinhos, que é isso que transforma o jogo num Farmville. Transforma isso num colheita feliz da vida. Mas é essa que é a genialidade da parada, né, cara? Ele faz você viciar na e virar traficante. E aí, tipo assim, depois você já tá viciado, você precisa dos outros, sabe? Então você fica chuchando aquelas coisas nas pessoas e aí... É a mesma lógica da droga. É igual eu, sabe? De tanto eu ver aquela porra, eu falei, caralho, vamos ver o que é isso. É a mesma lógica da droga. Ele te deixa lá de graça um tempinho e depois ele te transforma em traficante. Tipo, daqui a pouco tá chupando peru em troca de ticket. Eu sou drogado. Ô pai do céu, bondoso senhor, que essa seja a última vez que toca essa música. Por favor, se atender o meu pedido, jamais vou pensar em pênis de novo. Só que não. LOL. Semana, o mundo meio que parou com o caso Snowden. É Snowden? Como é que fala o nome do homem? Nem sei quem é. Fica sendo Snowden. Então, pra quem mora em outro planeta igual o Diogo, o cara é um ex-analista da CIA, que ele meio que entregou que o governo americano espiona em segredo uma boa parte da população americana. E aí as pessoas estão achando o cara um gênio, um novo mártir da liberdade. Inclusive porque espionar em aberto é meio difícil, né? Mais ou menos, mas tudo bem. Eu tava lendo um livro semana passada sobre a Alemanha Oriental. O livro chama Stasilândia. Muito foda, quem se interessar sobre o tema. E eles espionavam em aberto. Todo mundo sabia que todas as ligações eram grampeadas, que você tinha... O tempo todo você estava sendo vigiado. E a população meio que aprendeu a conviver com isso. O ponto é, todo governo, em algum nível, sempre está espionando seus cidadãos. Isso é um certo nível de controle que é necessário. Agora, o que me intriga mais é, qual é o problema? Vocês falam coisas tão importantes assim pra, meu Deus, o governo tá me espionando, coisa... Cara, eles devem ter horas e horas de gravação de menina reclamando de namorado, de menina comentando liquidação, a privacidade das pessoas, o nego tá fazendo um mimimi do cacete, o cara... meu Deus, o mundo tá me espionando e coloca tudo no Facebook. Cara, peraí, pô. Eu não acredito que o Saldanha tá abrindo mão da privacidade dele só porque ele é desinteressante, cara. É isso que eu tô ouvindo, cara. O mundo é desinteressante, amigo. Fala, não, pode me ouvir. O problema da parada não é qual, não é o conteúdo da conversa, sacou? É que vai ter alguém vendo a conversa ali, cara. E se você estiver pelado lá, se você estiver no chat roulette, se você for crítico de pinto, se você estiver olhando lá da benga. Aí, pô, vai ter um camarada olhando, tem um velho lá de terno sacando a parada lá, sacou? É, pô, maneiro. Pirocão bonito. Se você partir do pressuposto que o tempo todo tem alguém te olhando, você aprende a conviver com esse tipo de coisa. E agora, o engraçado é você achar que não tem alguém te olhando. Toda informação que você troca na internet passa pelo seu servidor. Ou seja, a possibilidade de alguém olhar se quiser... Eu quero mudar o assunto. Será que a gente pode falar sobre a profissão crítico de pinto ao invés de falar sobre... Aí sim. Agora sim. Esse aí merece uma explicação, cara. Eu não sei se todo ouvinte conhece isso, provavelmente não, mas o Rafael Mordente, né, que era da UDR, ele fez um Tumblr uma época... Ah, sim. Isso era genial demais. Na época que o chat roulette estourou, que ele era o crítico de pinto. Ele bota a cara dele e tal, e cada hora ele tá olhando com um peru diferente, e ele escreve críticas mesmo, né, cara? Tem uma frase que me marcou muito. São geniais as críticas. Tem uma frase que é, esse pinto me lembra Neila Torraca de férias em Istambul. Puta que eu pariu. Então nós vamos, cara, deixar o link aí embaixo do crítico de pinto, cara. Marcou a época na internet. Acaba de me ocorrer. Quem critica o pinto, do crítico de pinto. Mas enfim, o ponto todo é que alguém vai estar sempre vendo, cara. Ou melhor, pode até não estar vendo, mas está interceptando essa informação. As pessoas prezam tanto pela privacidade e colocam tudo no Twitter, tudo no Facebook. Porra, então para de mimimi, caralho. Se as pessoas começarem a aprender que a internet não é algo secreto, que a internet é algo aberto... As pessoas não vão ter esse tipo de choque. Não, mas aí que tá. A espionagem não é feita no seu perfil de Facebook, não, porra. A espionagem é na sua ligação do coisa, nas suas mensagens particulares, no seu e-mail. É não, isso. Não, mas é isso que o Saldanha tá falando, cara. Mas isso tudo passa por um servidor. Tipo, telefone é algo aberto. O que o Saldanha tá falando, Salimena, é o seguinte: é o cara reclamar da invasão de privacidade, seja pelo telefone, seja pelo botar um bug na casa. Isso não interessa, que o pessoal reclama e depois chega no Facebook e vai lá e fala tudo, sacou? Essa é a contradição. Exatamente, é isso. Esse é o ponto. Não, mas aí você tá partindo do pressuposto que as pessoas estão falando tudo no Facebook. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa toda cheia de segredos, eu tenho coisas interessantíssimas que eu converso em particular com várias pessoas que não são vocês. Se tiver alguém. Olha, vou mandar a bomba pro ouvinte aqui, ó. O ouvinte não sabe, mas ontem mesmo o Salimena estava paragliding no Rio de Janeiro. Se você olhasse pro céu da barra, tava ele descendo lá, contra o vento, cabelo ao vento, com vestidão na barriga. Semana passada eu botei aquelas argolas nas minhas costas e tava pendurado numa boate gay, né? Saldanha, desse assunto todo que você tá falando aí, cara, a melhor coisa foi os memes que nasceram disso, cara. Você já viu aquelas paradas que o nego bota, faz tipo um quadrinho do pessoal conversando e no final tem tipo Obama prestando atenção na conversa, meio Sonic 2000? Uhum. E eu lembrei também do lançamento do Xbox One. Sim, que o Kinect dele vai ficar ligado o tempo todo, né? Rola uma parada assim. O Kinect vai sacar o que você tá fazendo e tal, vai te botar anúncio, uma coisa... É muito assustador a parada. Da Microsoft ainda, né, cara? Porra, é só o pesadelo, né, cara? Absoluto. Porque a gente pensar o seguinte, o Caio Teixeira do Games on the Rocks falou um negócio que é bem interessante, que o pessoal tava argumentando, porra, mas aí o Kinect vai ver eu tocando punheta na sala, coisa e tal. Mas o que a Microsoft vai fazer com você tocando punheta na sala? Eu não sei, cara. Eu não sei. Que tipo de interesse que ela vai ter nisso? Aí é que tá o ponto. Teve um meme muito maneiro da Microsoft que tinha um cara batendo punheta, aí no teto tinha uma rachadurazinha no teto e tinha um Kinect saindo. Falando, Kinect do teto tá vendo você bater punheta. Assim. Isso aí vem pra substituir a ideia de Deus. Deus tá sempre te espiando. Alguém tá sempre te espiando. Não tem como. Não tem como fugir. Cara, você que acha que tá super seguro. Caralho, cara. Eu aposto que no Congresso Brasileiro o nego ia usar isso pra justificar ainda. A gente tá assistindo, mas todos nós estamos sendo assistidos por Nosso Senhor que desde isso, que nascemos, ué. Você aí que tá pagando a assinatura do Brazers com cartão de crédito e achando que tá super discreto, alguém sabe disso, cara. A operadora de cartão de crédito sabe mais como que eu gasto meu dinheiro do que eu mesmo. Quando eu comprei o Brazers, a assinatura do Brazers, na minha época... digamos assim, mais serelepe, né? Eu fiquei curioso de saber como é que ia chegar na conta, né? Porque tava na Austrália, não tinha família, não tinha nada pra esconder. Eu queria que viesse putaria, né? Pra ter orgulho, né? Mas, cara, veio... Cara, comparando ao Brasil, seria como se viesse um Hopi Hari Entertainment. Veio um negócio muito feliz, sabe? Que era dono também, sabe? Era, isso era mais suspeito, cara. Se minha mãe visse que eu gastei $300 numa assinatura anual do Brazos, ela ia acreditar. Agora, $300 pra ir num Hopi Hari, ela nunca ia acreditar. Então tem coisa que, na verdade, suspeita, ela vai às avessas, né? Sim, sim. Eu ia até comentar, cara, porque quando a gente fala em privacidade, a primeira coisa que a gente pensa é sempre nisso. Caralho, e minha pornografia, e minha punheta, sacou? Isso é a única coisa que todos temos em comum, sacou? A única coisa que você pode ficar relaxado que todo mundo vai fazer igual você é isso. Salimena, porque é o único segredo. É o único segredo que as pessoas têm. As pessoas falei, não são tão interessantes. Não sabe nada. Troca da, segredo de Estado, da minha vida, cara. Empresarial, da minha... Você acha que a tua vizinha troca informações que vão modificar o comércio China-Brasil, porra? Toma no cu. E é porque a vizinha aqui em casa troca informações em voz alta com a vizinha de cima. Sacou? E passa pela minha casa e parece que é aqui dentro. É, e aí e vai reclamar que é um horror não ter privacidade, que o Obama tá espionando ela. Ah, toma no cu. Para de gritar pra vizinhança toda, caralho. Só pra dar a dica aí para o ouvinte, daquele que é um dos melhores filmes de todos os tempos e certamente o melhor filme de espionagem já feito. Digam aí, o que vocês acham? Diogo, eu desisti do seu gosto já. Eu pode ser qualquer coisa. Rock of Ages. Dizem que o espião que sabia demais é muito bom, né, cara? É foda, é foda. É muito bom. Mas assim, peraí, o Hitchcock não conta. Vamos colocar o Hitchcock. Não, o espião fora. Que sabia demais não é Hitchcock, não. Ah, é. Era o homem que sabia demais que é o do Hitchcock, né? Que é de espião também, né, na verdade. Também, também. O que é esse do espião que sabia demais? O espião que sabia demais é de um livro do John le Carré, que é foda, é foda. Oba, tem um filme pra ver esse fim de semana. Cara, eu lembrei daquela música escrota do Skank, do início de carreira, você lembra? Um homem que sabia demais, não sabia. Não sabia, esquecer. Caralho, eu odeio vocês, agora eu vou ter que colocar essa bosta na edição. Sim, sabia mais e mais e mais e mais. O homem que sabia, cheio de eletricidade. Ele sabia que o amor é um tiro. O melhor filme de espionagem já feito e um dos melhores filmes já feitos na história. Top Secret. É o com Sam Rockwell e o George Clooney, né? Dirigido pelo George Clooney. Confissões de uma Mente Perigosa. Isso é foda, isso é muito maneiro. Cara, eu tinha esquecido que esse filme era sobre espionagem. É, ué, tem... Pô, e tem altas tramas de espião, né, cara? Aliás, o George Clooney, eu sei que não tem a ver com o tema, mas foda-se a gente tá no mimimi do mimimi. Porra, o que é os homens que encaravam cabra? Eu te falei pra você assistir essa porra, você não assistiu, Saldanha, pelo amor de Deus. Caralho, que filme foda. Foda, cara, que filme foda. Cara, pra mim aquilo ali é indicação ao Oscar, cara. É o melhor personagem do George Clooney na carreira, é aquele. Porra, tem que ver agora. Tem dois filmes pra ver esse fim de semana já. Sua paixão, debochava da velha moral. Como ver que isso é absurdo. Muito além do bem do mal. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Eu posso conquistar tudo que eu quero. Então, ouvinte aí que talvez não saiba que da última semana eu tava meio deprimido. Eu vi várias pessoas tentando subir a tag Força Diogo. Porra, várias pessoas. Quase três. Três, a gente pode chamar de várias. Teve uma pessoa. E eu vou dizer pro pessoal que eu agradeço a força. Tudo que deu pra ver, funcionou, já estou feliz de novo. O que aconteceu foi o seguinte, né, gente? Eu mudei pra uma cidade nova e eu tô trabalhando pra caralho e tal. E tô mudando e tá meio difícil mesmo, assim, de eu poder viver. Aquele último inimigo que a gente tá tudo morto e fudido é que todos nós estávamos bem fudidos, mas voltamos à vida. Então, quando volta a vida, também volta a vida de solteiro. Aí o problema é que agora eu estou de mudança. Então, assim, eu tô pra mudar pro meu apartamento mesmo. Assinei a papelada toda ontem e tal. Então hoje eu comecei a fazer os detalhes finais da mudança, que é a parte que a gente acha chato, mas tem que ser, que é a faxina. Resumindo, pode botar uma música bem louca aí, que a vida de solteiro dessa semana vai ser sobre faxina. Daqui o pariu. Já fomos mais felizes. Cara, o negócio é o seguinte, o lugar que eu arrumei pra mim, ele tá com a energia desligada. Então eu fui começar a fazer a faxina no escuro, cara, e foi muito derrota, porque eu tava cheio de móvel, cheio de coisa pra receber, e eu tenho que receber esse móvel, tinha que receber hoje já. Então eu peguei as chaves ontem e já fui fazer a faxina ontem, cara. Uma pergunta que eu faço para os ouvintes aí, duas. Primeira, até pro Saldanha e pro Salimena, uma pergunta do fundo do coração. A primeira é, vocês já fizeram faxina? E a segunda é, já fizeram faxina no escuro? Dissertem. Sim e sim. Pô, do fazer faxina... E eu falei disso no programa de pobreza, daí me zoou. Classe média sofre, falou que faz faxina, coisa e tal. Não, não, não. Classe média sofre é porque você tinha a doméstica. Não, eu tinha a diarista. É diferente, diarista é diferente da doméstica. Não fala que não é, não, se o Ministério do Trabalho vem me fuder aqui. Não, mas o... Pô, eu já fiz muita faxina já, cara. Na época que a gente não tinha mais tempo, eu fazia faxina aqui pra não ter que pagar a diarista, né? Mas aí tem uma hora que não tem mais como mesmo. Mas no escuro, cara, não, não. Só já fiz num apartamento sem luz também, no mesmo esquema que o seu, mas não à noite. Pois é, quando a gente começa a fantasiar, eu sempre quis morar sozinho, né? Eu sempre morei com meus pais. Aí quando eu fui pra Austrália, sem condição de eu morar sozinho, então eu tinha os... amigos de quarto, né, os roommates, que me ajudavam, né, a limpar, a gente fazia um rodízio. Eu tive que evitar o supla, o papito aqui, mas não tem jeito, né, cara, roommate é só roommate mesmo. Não, roommate é roommate, pô. E aí, cara, porra, eu sempre fantasiei, assim, quando eu finalmente arrumasse um lugarzinho só meu e tal, que eu ia fazer um lance bem Cameron Diaz, assim, sabe? Botar minha cuequinha, botar meu Bon Jovi no talo, pegar o rodo, o aspirador de pó, sair limpando a casa. Que? Por favor, não, não, não, não. Eu não preciso ver isso, não. Sacou? Sai limpando a casa, rebolando a bundinha, sacou? Dançando mais do que limpando e tal, cara. Velho. A deprê que foi essa faxina, tudo escuro, eu não tinha eletricidade, não tinha som, cara. Cara, eu levei meu celular tava sem música, porque eu troquei de celular também, que eu troquei de cidade, eu tive que fazer um plano novo, me deram um celular. Então não tinha nada, cara, eu fiquei ouvindo só o barulho do silêncio e das minhas próprias lágrimas caindo ao chão. Cara, é muito gay, cara, puta merda. Adoro. Cara, eu não faço muita faxina porque realmente é um negócio que te ocupa quase o dia inteiro, assim, né? Eu moro num apartamento de dois quartos aqui, varanda, aquela coisa, tem gato, então a casa fica suja e tal. Mas você sabe que eu curto faxinar, cara? Eu acho realmente terapêutico aquela coisa. Cara, é melhor que apanhar na rua, mas, tipo, falar que curto é foda, né? Gostar. Você pode dar bunda também, né? Tem outras coisas piores, mas, pô. Sabe qual que é o lance? É igual aquela coisa da louça suja, sacou? Você não tem paciência nenhuma pra ir pegar aquela louça, mas depois que você começa a lavar, você vai lavando a louça, você vai pensando na vida ali, eu acho um negócio bacana. Caralho, essa minha... Que é isso? Não confundo cagar com fazer louça. Cara. Não, mas de verdade, eu curto esses serviços domésticos, assim. Eu gosto de fazer assim, cara. Cara, pra mim o pior serviço doméstico de todos é passar roupa, cara. Passar roupa é desgraçado, gente. Ah, eu não passo, não passo. Não tem nem tábua. Quem me conhece pessoalmente, me vê na rua andando, sabe que eu não passo roupa. Se eu saio com roupa amassada, eu penso na minha mãe que vai falar assim, vai achar que você não tem mãe, não. Tem que andar com essa roupa amarrotada. Mas, Salimena, Você usa Crocs, já tá... Passar roupa é muito overrated, cara. É totalmente. Porque, tipo assim, quando você sai na rua com a roupa amarrotada, só a primeira meia hora que você vai estar amarrotado. Que no seu corpo a roupa vai se soltando aos pouquinhos, sacou? Ela vai... Aí no final do dia você já tá toda arrumadinha. O contrário também se aplica. Se você sai com a roupa passada, só a primeira meia hora que você tá com a roupa passada. Porque se você sentar em algum lugar, você já tá se amassando. Exatamente. Porra. Sim, sim. É, quem já discutiu com a mãe pelo menos uma vez na vida já usou esse argumento, né, cara? É o famoso, vou escovar o dente pra quê? Vai sujar de novo. Mas eu vou te ver. Cidade negra é difícil, porque cidade negra é difícil. Quase morri do coração. Antes de ir pra leitura de e-mails, só contar uma história rapidinho. A primeira mulher que eu cheguei aqui em Ribeirão Preto. Quem mora aqui em Ribeirão conhece um novo shopping, que é um shopping gigante que tem aqui, mas, digamos assim, é um shopping mais povão. Ainda assim, é um shopping muito foda, mas assim, é um shopping que tem Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio. Ó, não chama o Léo pra ir na sua casa não, hein, cara. Se ele for pra esse shopping com você, aí fudeu, hein. beleza. Quem é ouvinte true vai entender, né? E aí, cara, porra, eu fui... E eu parei de um lado pra fazer uma compra nas Casas Bahia, né? Que eu tô arrumando as coisas pra minha casa. E depois eu tive que atravessar a porra do shopping inteiro pra ir no Walmart. Aí eu fui no Walmart, cara, pra comprar coisa pra fazer a faxina. Comprei um balde, rodo, um monte de coisa, um monte de equipamento de faxina. E tive que atravessar o shopping inteiro com esse equipamento, com balde e com rodo, vassoura, desinfetante, essas porras assim, sabe? Só que nesse dia, eu tava vestindo uma roupa meio mulambo, que eu tinha acabado de voltar da academia. O Diogo tá trabalhando de faxineiro em Ribeirão Preto, tá inventando historinha. Ele atravessou o shopping, alguém reconheceu, ah lá, o cara com esse... Falou, não, agora eu vou contar aqui o que eu tava andando. Pô, é meu, essa, olha só. O cara é formado em letras, saiu da cidade dele. Às vezes é uma empresa que paga bem da faxina. Pô, se você é faxineiro de shopping agora, aí que você não pode chamar o Léo mesmo, cara. Aí é pior ainda. E aí, cara, porra, tava atravessando a porra do shopping inteiro com a parada e com essa minha roupa de mulambo, porque assim, eu, como qualquer classe média sofre, tenho apenas duas roupas pra ir na academia. Eu já tinha usado, tava fedendo, não tinha mais como usar a mesma roupa, eu não tinha como lavar, então eu botei uma roupa muito fodida pra ir malhar, e depois de malhar fui, então eu tava com muito visual de faxineiro, cabelo na merda e tal. Aí voltando, cara, atravessando o shopping inteiro, no fim das contas eu encontro uma menina que parece muito interessante, que eu realmente gostaria de conhecer. Mas tipo assim, você tava só passando pela mulher? Sim, ela já tava parada falando no telefone nessa hora. Eu acho que ela tava esperando alguma amiga, ou amigo, ou namorado, ou o que for, pra poder ir no cinema. E aí eu pensei comigo mesmo, tava no bom humor do caralho, falei, pô, tô mudando, finalmente minha vida tá chegando em um lugar onde eu posso ter um desktop, que é meu sonho de ter um computador desktop. E aí eu falei, ah, cara, quer saber? Se eu não chegar nessa mulher e levar um toco, eu posso falar, porra, cheguei na mulher, levei um toco, porque é claro, mas se eu pegar essa mulher, cara, eu vou fazer escola. É magia, cara, é magia acontecendo. Eu tô, porra, com rodo, cara. Eu literalmente passar o rodo, cara, olha isso. Ai, Humberto, essa é pra você, hein? Puta, não, eu achei que você não ia fazer esse trocadilho, não. Puta, que merda, cara. Um abraço, Humberto. Cara, agora a parte é rápida também, né? Porque é claro que você já sabe o que aconteceu, né, ouvinte? O negócio aqui é só vitória. Cheguei pra mulher e falei, opa, dá licença. Aí ela tá falando no celular, me olhou meio assustada, assim. Ela não tava me vendo, né? Quando ela viu, porra, um cara mal vestido, com um balde na mão, rodo, água sanitária, todo suado, descabelado, depois de um dia longo de trabalho, malhado. Aí ela, ah, sim? Aí eu falei, poxa, você não tá me reconhecendo, não? Aí ela meio sem graça, não, o lugar que eu moro aqui, tem uma universidade que chama Unip. Aí eu falei, pô, eu trabalho na Unip e tal, eu sou faxineiro lá. Você não faz Unip também, não? Aí ela, não vou na Unip, não. Eu falei, não, que a gente já conversou, tenho certeza que é você. Esse papinho de chegada, mal chegada, né? Aí ela, ah, não, você tá me confundindo com outra pessoa e tal. Cadê o pagodinho que tava aqui? Tá escondido dentro do cu do editor. Aí, resumindo, eu falei, ah, cara, lógico, eu sabia que ela não ia falar que ela faz o NIP, né? Porque o universo também não é assim. Aí eu comecei a tentar puxar papo com ela pra tentar chegar em algum lugar, né? Mostrar pra ela que eu sou um gênio da pegação e que eu ia conseguir, na verdade, superar essa barreira social, né? Do faxineiro, o homem, o zelador, né? O homem que, na verdade, zela pelo shopping também pode zelar pelo seu coração. Naturalmente, nada aconteceu, né? Ela me deixavou muito muito na cara. Eu falei assim, ah, não, é, tá, eu tenho que ir ali. E ninguém chegou, sacou? Ela falou, tem que ir ali. Ela mudou do ponto A pro ponto B, que era 2 metros de distância, só pra não ficar perto de mim. Você tava fedendo esse ponto, Diogo? Não, cara, eu acho que é a minha aura que fede e não... Aí, pô, eu peguei meu baldezinho, saí rodando com o baldezinho, assubiando o Exalta Samba. Cara, isso é um exercício sociológico muito foda, sacou? Tinha que pegar um cara milionário e botar ele com duas chegadas, uma falando que ele é milionário e a outra é ele falando, se apresentando como faxineiro e ver o resultado depois. Mas, Salimena, com esse minha arte do approach e esse meu expertise que eu tenho, eu poderia ser o filho do Wake, como é que ele chama? Thor é o mais velho e o Olin é o mais novo. Cara, mas com o meu papo, você pode colocar o filho do Wake Batista, então seja lá qual for o nome dele, e o cara também não ia pegar a mulher, cara, eu posso te garantir isso. Graças a Deus acabou essa merda. Sexta-feira, sua linda. Aí, leitura de e-mail. Puta que pariu. Mais uma leitura de e-mails do Mimimi, dessa vez referente ao episódio número 10 de Sonhos. Nós temos agora 20 programas no ar, amigos. Quem diria? Salva de palmas! Aê! Aê! Obrigado. Eu achei que não ia chegar no décimo, cara. Quase que não chega, né, cara? Mas nós estamos tentando, vamos nessa. Tá quase chegando a hora agora de eu achar que eu sou melhor, sair pra um evento solo, me fuder e depois fazer um reunion e lançar uma edição especial. Não, não, mas você não vai fazer um reunion assim. A gente vai ter que te resgatar da merda. Ter um momento de redenção. Fazer um reality show. Vamos então pros e-mails. Então, o Rodrigo Gonçalves, pelo Facebook, mandou em mensagem que ele contando que uma vez ele... Depois de velho, sonhou que estava numa casa de show sertanejo, mijando, e acordou mijando de verdade na cama. E o melhor de todos, ele sonhou que estava pelado, e aí que ele teve que bater numa velha para roubar a roupa dela para não ficar pelado na rua. O melhor é, cara, o cara vai sair vestido de velha, cara. Puta que eu pariu. Um abraço, Rodrigo. Cara, olha que estranho. De ontem para hoje, cara, eu tive um sonho. Vou te contar. Que eu estava na escola, cara. Então não foi sonho, foi pesadelo. Cara, pra variar, eu estava no meu colégio lá, e tendo que fazer a prova e tal, só que aí, cara, só tinha... Eu escolhi do professor Raimundo, sacou? Só tinha nego velho comigo, assim, todo mundo da nossa idade. Todo mundo vestido de criança. Aí uma hora eu levantei, estufei o peito, cara. O sonho foi muito sério, cara, eu tava muito nervoso. Falei com o cara, professor, é o seguinte... Não dá mais pra fazer dever de casa. Aí o cara falou assim, mas por que você tá falando isso? Aí o cara, por que você tá falando isso? Como assim? Você tem que fazer dever de casa. Eu falo, ó, eu trabalho, tá? Eu sou desenhista, eu tenho um podcast pra editar. Eu tenho que desenhar. Vem pra rua, Salimena. Chega de dever de casa. Aumenta mais a voz do Diogo, Saldanha. Não estou ouvindo ele direito. Não é dando 20 centavos. O Marco Antônio tem 18 anos, não tem 18 anos, né? Nossa, que vergonha, cara, dei um monte de Nerdcast agora, hein? Na verdade, todo mimizento que raiz sabe, na verdade, que quando você manda um e-mail pra gente, você diz com qual idade você perdeu a virgindade e não qual idade você tem. Ele diz que é a teoria do Saldanha, que é uma teoria muito boa, que diz que quando você perdeu a virgindade aos 18 anos de idade é porque foi com puta. Então ele já adiantou aqui, ó. Não foi com profissional. E ele fala, cara, essa aqui foi uma patada que a gente tem que receber mesmo, que é uma patada muito bem dada. Olá, integrantes do podcast, cujo e-mail é mimimicast@gmail.com. É bom que a gente fala as coisas aqui, né? O Twitter é @mimimicast. A fanpage do Facebook é facebook.com/mimimicast, mas que ficam putinhos quando alguém se refere a tal como mimimicast. Cara, eu não fico putinho com isso, não. Eu cago pra isso. Não tem... Vai tomar seu cu, Marco Antônio. Vai tomar seu cu. Se a gente pudesse, tudo chamava mimimi, mas tem a porra do japonês que pegou todos, pô. E a Michelle, vagabunda do Facebook. Aí ele fala aqui que não sabe se a gente conhece a animação japonesa chamada Paprika, que na verdade se fala Paprika, mas se não conhece, então basta dizer que o Nolan plagiou ela em Inception. Vocês conhecem, né? cara, eu nunca vi esse filme, não. O Cabecinha que gosta muito. Ele já me fez ver esse filme várias vezes. Bem, depois de assistir esse Paprika, ele foi dormir e sonhou com coisas corriqueiras. Mas aí, em algum momento, ele percebeu que algo devia estar lá, mas não estava. Essa sensação é muito legal, né? Tipo assim, você está na garagem da sua casa e aí o seu carro não está lá. E você tem certeza que ele era para estar lá. Então ele não está, você sabe que é um sonho. Aí tudo normal, ele acordou. Acordei e ceguei minha vida. Ceguei minha vida. Olha o escorregão da língua, né? Como diria a expressão. Como é que fala? O ato falho, né? Aí ele cegou a vida dele até que ele percebeu que havia outra coisa fora do lugar. Então ele estava sonhando ainda. Isso repetiu por umas 20 a 30 vezes. Alô, além da imaginação, que sonhozinho que já saiu de moda na década de 70, né? Porra, quem nunca viu pelo menos 5 episódios do Além da Imaginação, que era assim? Olha o crítico de sonho aí, ó, que a gente fala no programa. Muito demodê esse sonho, não gostei. Cara, até o negócio do Seinfeld que, na hora que o Saldanha falou o negócio de roubar a velhinha, que tem um episódio do Seinfeld que ele rouba um pão de centeio da velha. É muito bom, que ele rouba e sai correndo. Aí ele vira e fala assim, nossa, aí eu acordei, tudo tava diferente. Aí o Simon, poxa, parece um episódio da Além da Imaginação. Aí a Helene, qual? Aí o Simon, de todos? Então aí, depois de 30 vezes, ele ouviu a mãe dele gritando, porque ele tava atrasado pro trabalho. Então, segundo o Mestre Bidu, João Bidu, em qual bicho devo jogar, né, depois do Seguei, a gente vai dizer com certeza que é o bicho viado. Observação, cu, um humor inteligente, né, como o nosso. Segundo, blá blá, mimimi fazendo no escritório, blá blá blá. Esse blá blá, gente, ele colocou mesmo. Marco Antônio, obrigado pelo seu e-mail, que eu te zoei pra caralho, mas a gente adora saber que vocês estão rindo da gente, porque a gente é palhaço e isso faz a gente feliz. Porque é pra isso que a gente tá aqui, exatamente. Enquanto a gente não estiver ganhando dinheiro com essa merda, essa é a nossa recompensa. Claro, lógico. Isso, quando a gente ganhar dinheiro, vocês não precisam nem rir, não. Pode ficar sem graça mesmo, ninguém vai rir, mas se ganhar dinheiro é melhor. E agora nós temos um e-mail aqui de um camarada de Juiz de Fora, olha só, um conterrâneo nosso, ele diz, fala, é o Danilo Rezende. Ele diz, fala galera, também sou daqui de JF e tava ouvindo esse último programa sobre sonhos. Eu sonho pra caramba e tenho umas paradas muito esquisitas. Uma vez tive uma série de sonhos seguidos que dariam histórias muito legais, se soubesse adaptar bem, né, pra ficção. Daí ele teve a ideia de montar um livro sobre esses sonhos, começou a escrever eles e comentar com os amigos sobre. Todo mundo tava achando interessante. Só que aí depois ele sonhou... Ele teve um sonho que ele acordou no meio da noite, foi mijar, mas ficou de olho arregalado com medo do sonho. Ele não lembra o que era, só que a única conclusão que ele tirou desse sonho é o seguinte, ele não podia contar os sonhos dele pra ninguém, senão ia dar uma merda muito grande, sacou? E o remédio? Voltou a tomar já, Danilo, ou parou? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele falou que ficou com aquilo na cabeça um tempão, e aí até hoje ele teve um receio de contar esses sonhos pras pessoas. Então, logicamente, o livro não saiu, né? Mas ele falou que manda a sinopse do sonho pra gente, se a gente quiser. Bom, pode mandar, né? Nossa caixa tá aí. Sabe o que a gente pode fazer, cara? Aí toda semana a gente conta rapidinho um sonho dele, se for interessante, se não for a gente inventa algo melhor, mas fala que é dele, e aí toda semana a gente pede pra ele mandar um e-mail pra conferir se ele tá vivo ainda, sacou? Quando ele não mandar mais um e-mail, a gente festeja por finalmente ter feito algo grande, matamos o ouvinte. Olha essa parte do e-mail, que foda, cara. Outra coisa que eu queria comentar há algum tempo com vocês também é sobre as fitas de amor que vocês entregavam para as meninas que queriam pegar. Isso, programa número 2. Programa atrás, que era o programa de amor que a gente falou isso, né? O segundo. Ele falou que também faz comunicação social na UFJF, igual eu e o Saldanha fizemos. E nesses dias ele estava na rádio da Facom e viu a capa de um CD com a dedicatória para uma pessoa. Ah, não. Ele não lembra bem o que estava escrito. Ah, não. Não pode, não é possível, cara. Não é tão bom assim não, não é tão bom assim não. Ele falou que o que estava escrito era alguma coisa para Anne, para aprender sobre as boas músicas, assinada por Thiago no mês de março de 2003. E aí, vocês conhecem essas pessoas? Já sei mesmo, sério. Mas porra, a data casa, manda a foto desse e-mail aí. Eu jurava que o Saldanha ia falar que era um pseudônimo dele. Pode ser, pode ser. Então, Danilo, muito obrigado pelo seu e-mail, mande seus sonhos para nós e nós vamos tentar procurar esse casal aí para ver o que aconteceu. Mas pode mandar o sonho mesmo, hein? Temos também um comentário aqui no site, que é o do Jefferson, o Grande. Ele falou que sonhou certa vez, certa com S, vez com S, que eu abraçava bem forte uma mina da escola. Aumenta o Diogo de novo. Só mais um pouquinho. Só hora do pote, rapaziada. Caralho! Isso. Esse foi o melhor comentário que a gente já recebeu até hoje, cara. Eu gostei muito dele, ele tava na minha lista pra ler também. Muito coração, e cara. Se você acha que é fake, ele comentou na lista de música, ele nem comentou no... Esse cara é muito figura, não é possível, cara. Esse cara aqui, cara, ele mandou pra gente zoar, não é possível. Olha o que, que o e-mail dele diz, olha o que o e-mail dele não diz, pra falar a verdade. E aí, galera do Mimimi, aqui quem fala é Thiago. Tenho 21 anos e moro na Bahia. Foda-se, a gente quer saber quanto você perdeu de idade. É só isso, tá errado já. Segundo, descobri o podcast tem pouco tempo e gostei muito. Já ouvi os principais que são sobre sexo e dinheiro. Já disse sobre ele, né? Porque ele que diz quais são os principais. A gente, todos são iguais pra gente, né? O que importa é responder sexo e dinheiro, tudo bem. Aí vem aqui o recheio do bolo, né? O grande momento do e-mail. Não tenho muito a falar do tema. Meus sonhos sempre são normais. Minha mãe e meu tio acreditam muito nessa coisa de interpretar sonho. Aqui em casa tem sempre alguma revista do João Bidu. Pra não ficar muito longo, fico por aqui. Adeus. Acabou o e-mail. Pô, velho, manda esse e-mail pro seu cu da próxima vez. Caralho, Diogo, vai tomar no cu você, cara. Você já leu um e-mail muito pior só porque era de mulher, seu desgraçado. Exatamente, eu falei, o pecado mortal do Thiago é não ter buceta. Um beijo, garoto. Se o Thiago tivesse a buceta, o Diogo ia estar filosofando em cima do Diogo. Ela falou assim, Thiago, obrigado por mandar, cara. Muito bonitinho esse e-mail. Só que você tem 12 anos, 21 saiu errado aí, né? Você é meio disléxico, né? Porque saiu meio... Então é isso, nossos ouvintes. Vamos ficando por aqui com essa leitura de e-mails. Na semana que vem a gente volta com mais um Mimimi temático, talvez com um convidado muito especial. Vamos ver. Aquele abraço, tchau. Caralho, eu já falei de pinto de boate gay no meu blog, não tinha nada a ver. Vou virar o novo Diogo. Cara, agora eu tô imaginando o crítico de pinto, né, cara? Se a mãe vai lá e vê ele assim, ah, seu filho tem um blog, né? Ô, cara, isso que é o mais genial. O mais genial é que o Tumblr chamava Rafael Mordente, crítico de pinto, e a foto tinha... É um cara que é homem, porque ele assume a identidade dele mesmo, né? Um abraço, Silvio. Alfinetando o anonimato da internet.